nessa noite agradável, todos juntos aqui, nós vamos estudar um pouquinho aqui na Palavra de Deus sobre o amor. Quem ama aqui, diga amém. Amém. Olha só que maravilha. Nós vamos abrir 1 João, 1 de João 4, 7, primeira epístola, cartinha de João aí. Se você não trouxe sua Bíblia, fique tranquilo, tá bom? Pode confiar em mim que eu vou ler, tá na Bíblia mesmo. 1 João 4, 7, 8. A gente só vai ler esse texto hoje, embora seja um conteúdo muito bíblico que a gente vai trabalhar aqui. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 de João 4, 7 e 8. Amém? Como diz aí, lê aí. Pode ler. 1 João 4, 7. Vamos lá? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que maravilha, gente. Que negócio forte. E não é qualquer um que está dizendo isso, não. Né? É aquele que a própria Bíblia diz que é o apóstolo que Jesus amava. Claro que Jesus amava todos, né? Mas se você, da grande multidão, você tinha aí 120. Dos 120, você tinha 70. Dos 70, você tinha 12. Dos 12, você tinha 3, que era Tiago, Pedro e João. E dos 3, você tinha 1, que era João. Então, o cara que era mais próximo de Jesus aí, né? Que era tão amado, tão amoroso. Ele era muito novinho, inclusive eu vou lembrar disso. Tem algumas cenas na Bíblia que mostram pra gente como ele era mais novo. Né? Quando ele reclina o peito de Jesus, era comum que os mais novos ficassem mais perto dos rabis, até por uma questão de servir, de pagear mesmo, estar ali servindo, enquanto os mais velhos ficavam um pouco mais distantes. Então você vê que na ceia ele estava inclinado o peito de Jesus. Né? Eles deitavam sobre a mão esquerda e comiam com a mão direita, que a mão esquerda é a mão imunda para os judeus. E aí, como Jesus estava deitado aqui, provavelmente ele estava do outro lado, e como ele não podia deitar sobre a mão direita, porque é a mão que come, ele estava mesmo aqui em cima da mão de Jesus. Então, ele estava deitado assim aqui, só ouvindo o mestre, né? Então, era comum isso com mais novos. Na outra cena da Bíblia que ele aparece, que um discípulo mais novo se joga no mar, estava nu, estava pescando, e também quando Maria está com João no pé da cruz, e Jesus vira para João e diz, eis aí a tua mãe, né? E eis aí o teu filho. Então, Jesus ali na cruz está dizendo, mãe, nossa relação de mãe e filho acaba aqui, né? Porque agora eu vou para o pai, e o pai agora sou eu, né? Sempre foi autoridade sobre Jesus. Bom a gente lembrar que hoje é um dia, né, em que a gente tem que ficar muito atento e ter um tempo de oração, inclusive, porque é um dia de celebração da idolatria. Né? Hoje é o dia que se celebra a Aparecida. Né? Eu vi um pedaço da missa hoje na TV e vi como, meus irmãos, como é um engano tão terrível. Né? Tantas pessoas ali enganadas. Né? E o pior é que a maioria, muitos enganados enganando também. Né? Uma coisa muito, muito dolorosa. Vamos orar, que eu creio que em nome de Jesus eles vão conhecer a verdade através de nós. Amém, irmão? Vai ser assim em nome de Jesus. Né? E aí, ali na cruz, a gente viu que Jesus falou para Maria cuidar de João. E João também cuidar de Maria, na medida que ele fosse crescendo, ficando mais velho, e Maria mais velha, ele adulto. Tá bom? Mas vamos lá. Esse João, então, cheio de amor, ele escreve que inspirado pelo Espírito de Deus, amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos orar de novo? Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para essa palavra, Senhor. Que nós possamos descobrir que o amor que nós não encontramos no outro, nós encontramos no Senhor. Que as motivações que nós não encontramos no outro, nós encontramos no Senhor. Revela-nos esse mistério, Senhor. Que nós, como somos nascidos do Senhor, então nós podemos amar. Mas aqueles que não nasceram do Senhor, aqueles que só nasceram da água, da carne, eles não sabem o que é isso. Eles amam de algumas formas, mas não conseguem amar com o amor que o Senhor determinou que amássemos, porque esse amor só pode vir do Senhor. Que em nome de Jesus possamos aproveitar desse amor maravilhoso que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de qualquer coisa, precisamos de Deus nos nossos relacionamentos. O que nos afasta disso é uma dificuldade em submeter ao governo. Repare, todas as vezes que a gente ouve uma palavra assim, olha, eu vejo isso muito acontecendo comigo. Às vezes eu estou ouvindo, eu sempre estou procurando ouvir boas pregações. Né? É algo muito bom, muito, muito importante. Recomendo alguns pregadores. Por exemplo, a gente quer aprender teologia boa, bíblica, assim, sustância, assim mesmo, a gente mocotó, assim, uma feijoada. Hernandes Dias Lopes. Pode botar na internet lá. O que sair é bom. Hernandes Dias Lopes, se Deus quiser, um dia eu trago ele aqui na Vida Nova. É difícil, né? Mas funcionar não é possível, né, irmão? Então, aí eu vou lá, Hernandes. Quero ouvir uma palavra pastoral, uma palavra assim de para aquecer meu coração de pastor, para poder aprender mais sobre ministração, sobre zelo com a igreja, com o rebanho. Jeremias Pereira da Silva. Pode botar lá, Jeremias Pereira da Silva, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Sustância pura, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pastorzão, amoroso. Você aprende muito. Quero aprender sobre crescimento de igreja, sobre grupo nos lares, estratégia para poder gerir a igreja. Pastor Abe Huber, da Igreja da Paz de Fortaleza. Então eu tenho aqueles que eu seleciono ali para poder ser edificado, porque vocês ouvem sermão todo domingo, né? E eu preciso também, né? Tem o pastor Renato também, da Vida Nova de Salvador. Ah. Aí no site da Vida Nova de Salvador tá lá, fresquinho, sermão por domingo, pelo menos, algo novo lá para você ser edificado, né? Ah, mas você tem que ouvir com muita graça, né? Porque você vai ouvir e vai dizer assim, ah, olha, o Tiagão aprendeu isso, hein? Então, mas eu tô revelando minhas fontes, né, irmãos? Então, o que acontece? Quando eu paro, então, para ver esses sermões, às vezes eu sou impactado com algumas coisas, eu digo assim, que a gente gosta mesmo de continuar como está, né? Isso é do ser humano. Mas de mudança, né? Porque a mudança, ela obriga a gente a um movimento que nem sempre é agradável, né? Tirar a gente do lugar que a gente está, para poder a gente começar a agir de uma forma diferente. Primeiro que a gente está como está, é a lei da inércia. Isso vale para a psicologia também. Né? Durante tanto tempo agindo como estávamos agindo, a gente gosta de continuar agindo do mesmo jeito. Às vezes a gente nem gosta, mas é difícil sair daquilo. Então, é natural a gente querer continuar como estava. Agora, a gente não vive no natural, né, irmãos? A gente vive no sobrenatural, amém ou não? Então, aí eu vendo um sermão lá e eu digo, rapaz, isso que esse cara tá fazendo na igreja dele, isso é bom demais, mas isso aí mexe muito, isso aí vai mexer muito comigo. E eu, como é que é? Eu tenho minha identidade. Irmãos, vamos fazer o seguinte, em nome de Jesus, olhe para o seu cônjuge, olhe para sua família e prefira eles a sua identidade. Prefira eles a sua história. Prefira eles a sua personalidade. Às vezes a gente venera tanto a nossa personalidade, nosso jeito de ser, que isso é em detrimento da outra pessoa. Olha quantas vezes a gente brigando. Eu não sei vocês, né? Acho que ninguém aqui nunca disse isso, não. Acho que isso é esse problema meu mesmo. Diz assim, mas você sabia que eu era assim? Gente, olha, essa frase é carregada de uma série de patologias, pelo amor de Deus. Olha, tem uns que ainda dizem assim, ó, e eu ainda disse pra você de casar que eu era assim. Pergunta, e daí que você era assim? Você é Gabriela? Você nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim? É? Não, irmão, você está repreendido. Todo espírito de Gabriela, em nome de Jesus. Não é? Às vezes eu olho para mim, aí tô lá eu ouvindo meu sermãozinho, né? Caminhando, eu não estou correndo não, correr é ruim pro joelho, né? Aí eu estou caminhando. Caminhando, devagarinho, quem quiser me acompanhar aqui, 11 da noite, todo dia eu estou aqui caminhando. Pode vir, 11 horas. 11 horas está caminhando. E aí quando vem aquela assim, do céu, pá! Aí no meu coração eu digo, é Deus, eu vou ter que abrir mão de ser assim mesmo. Pelo meu bem, pelo bem do rebanho, pelo bem da minha esposa, pelo bem da minha filha, eu tenho que melhorar esse negócio. Isso é o Espírito de Deus agindo em nós, irmãos. Olha, se você não tem mudado, você precisa de mais do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é dinâmico. Ele sopra onde quer. O Espírito de Deus não fica numa caixa. A gente não diz isso? A gente, principalmente quem sai da igreja católica, diz, ah, não gostava daquilo, o espírito preso numa caixa. Você tem que ter cuidado, porque às vezes você é uma caixa prendendo o espírito. Às vezes você não quer admitir a mobilidade que o espírito quer fazer na sua vida. Às vezes você quer encaixotar o espírito, igual a caixinha da Igreja Católica. Né? Mas eu quero ver o novo de Deus. Quero ver o novo de Deus como pastor. Quero ver o novo de Deus como marido. Quero ver o novo de Deus como pai. Né? Por isso que eu estou sempre desafiando vocês a aprenderem coisas novas, né? A crescerem. Por quê? Para que a gente vença essa inércia de continuar parado, porque isso não é de Deus. Amém, irmão? Você quer crescer? Diga amém. Amém. Então, olha aqui como esse texto desafia a gente, então, a chamar, a invocar o Senhor, mesmo de todo o nosso coração, para que a gente possa viver esse novo dele. Antes de qualquer coisa, precisamos de Deus nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós resistimos à ação de Deus porque nós não queremos ser governados. Olha, isso é um problema, não é só da mulher. Às vezes vão dizer, mulher submissa. Não é assim. Geralmente mulheres submissas estão atrás de homens insubmissos. Geralmente mulheres insubmissas estão atrás ou do lado de homens insubmissos. Olha onde eu vou chegar. A Bíblia diz que a mulher é submissa, deve ser submissa. Submissão, olha gente, vamos entender uma coisa aqui em nome de Jesus? Que quando Adão e Eva estavam no paraíso, quem foi que a serpente enganou? Primeiro? Eva. Quem foi que pegou do fruto, comeu e deu para o marido? Eva. Agora, engraçado que quando Jesus chama para bater um papo, ele chama quem? Adão. Embora eles tivessem o mesmo nome antes da queda, Eva ganhou esse nome depois, mas ele chama Adão o varão. Tanto é que quando ele chama Adão para cá, ele pergunta, o que houve, Adão? Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, era uma conversa entre Deus e o homem sozinho. Vocês entenderam, amém? Que às vezes a gente pensa que porque eles tinham o mesmo nome antes, não precisava ter uma distinção, Deus estava conversando com os dois, Deus chama os dois. Não, Deus chama Adão. Aí apertou, hein, irmãos. Eu quero chamar os homens a uma postura de fé a partir de hoje. Todas as vezes que você vê sua mulher pecando, pergunte para você mesmo, onde eu estava quando minha mulher pecou? Sabe o que a gente faz? A gente acusa elas. Igual Adão fez. É assim, não é? O homem faz isso, irmão. Sabe por que faz isso? Porque a gente, para Adão, é muita diferença, não? É tudo mesmo pó? Tudo da mesma terra? Então, quando eu vejo minha mulher fazer uma coisa errada, o que é que eu tento se onde é que eu errei? Pense assim, quando sua esposa fez uma coisa errada, onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Onde eu estava que eu não protegi ela? Onde eu estava que eu não ensinei isso a ela? Onde eu estava que eu não orei por ela? Não é maravilhoso isso, irmãos? Amém ou não, irmão? Amém ou não, amém, irmãos? Amém. Olha só, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, se uma mulher insubmissa, ela está atrás ou do lado de um homem submisso, se esse homem submisso assumir a missão dele, parece aquele, não é? Para pegar a pessoa submissa, submissão, trava a língua, né? Vamos lá. Se esse homem submisso, não é? Assumir a submissão dele, então ele vai ter uma mulher submissa, segura. Não tem coisa mais difícil num casamento do que o cara querer oprimir a mulher e ser submissa quando ele não é submisso a Deus. Porque a mulher deve ser submissa, deve estar sob uma missão. Que missão? Se ela não vê o marido cumprindo a missão dele? Gente, olha, eu vou falar muito mais sobre isso no mês que vem. De forma mais organizada, estruturada, com as lideranças. Mas eu vou dar um premier para vocês aqui. Olha aqui para mim. Igreja, irmão, se você pega o livro de Atos, você vê uma coisa linda. A igreja, ela é baseada em relacionamentos. Ela não é baseada em um endereço. Ela é baseada em relacionamentos. Igreja não é um prédio. Primeiro relacionamento, você e Deus. Tem que ter relacionamento pessoal, você e Deus. E a mulher não vê o marido ter relacionamento com Deus. A mulher nunca. Oh, que bom que você tá dizendo, é melhor. A mulher nunca pega o marido orando. Quando pega, ela fica na ponta do pé. Pra ver se continua. É um acontecimento fantástico o marido orar. Nunca pega a, o marido folheando a palavra. Nunca. Nunca o marido falou. Não. Aí a mulher pergunta, vai comer o quê, amor, hoje? Você quer que eu faça uma coisa? Aí ele, não, hoje eu vou ficar na bênção. Oh, meu Deus, tem mulher que... Oh, Jesus. Tudo que queria ouvir isso do marido. Não, hoje eu vou consagrar. Pela nossa casa. Irmão, você já pensou que a mulher ouviu isso do marido? Ela derrete toda. Derrete. É uma coisa que eu ia dizer depois, eu vou dizer agora. No mundo, aqui só tem adultos. No mundo, se conquista na cama para se ter uma companhia. No reino, se conquista na companhia e a consequência vem depois. Não quero ser grosseiro não, mas vocês entendem, irmãos? Ou não? Não é verdade? Aí o sujeito não tem submissão a Deus nenhum e quer que a mulher se submeta a ele. Tirano. Desculpa aí, gente, eu tô falando. Nenhum, como a Bíblia manda. Né? Agora, se o sujeito se submete a Deus, a mulher vai se submeter. Primeiro que estamos presumindo que é uma mulher cristã. Né? Se não for, vamos ganhá-la, inclusive, pela nossa submissão a Deus. Mas a mulher é um servo de Deus. Se você cumprir seu papel, naturalmente ou sobrenaturalmente, ela vai sentir muito mais vontade para cumprir dela. Então, o primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Com Deus. Deus é o cabeça de Deus, Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do marido. O marido é o cabeça da esposa. E a esposa tem autoridade sobre os filhos. Quem disse isso foi eu? Foi a palavra. Então, homens, acordemos em nome de Jesus. Por isso que eu chamo vocês aqui, quinta-feira. Quinta sim, quinta não, para a gente trabalhar isso. Eu quero que vocês venham. Houve um problema de comunicação na última quinta, mas de ontem a 15, vamos ter de novo. Acho que não vou estar aqui, eu vou estar viajando, mas vai ter o outro. Então, primeiro. Ah, pastor, mas não vou nem falar de casais. Eu estou falando de quê? Tudo começa com Deus. É ou não é? Primeiro, tem que ter um relacionamento com Deus. Amém, gente? Amém. Tenho ensinado a Cais para você. Abre parêntese. A Cais é o meu de oração. Vou fazer um adesivo. Eu estou querendo ver. Se alguém der uma ideia aí, viu? Você que é cheio de ideia aí. Eu quero fazer flores fluorescente. Aí, se a gente conseguir até comprar uma tinta na internet, Silk, para mandar alguém fazer um adesivo escrito flores fluorescente, Acais. Porque cola no quarto, meu irmão, apaga a luz e você vai ver lá. Ó. Não esqueça, Acais. O que é o Acais? É o acróstico para adoração. No momento de oração, três momentos. Quatro momentos no momento de oração. Que a Bíblia ensina. Primeiro, adoração. Vai falar da grandeza de Deus. Para você lembrar na sua mente o Deus que você está adorando. E não é um Deusinho pé de chinelo, não. O Senhor do Universo. Aí você vai falar. Tem textos de Isaías, Salmos, que vão ensinar muito sobre o caráter de Deus. Ali você já vai se rendendo a esse Deus. Porque louvor é falar bem de alguém. Adorar é se submeter a esse alguém. Então, a casa, adoração. Aí adora. C, adoração, confissão. Vai falar dos seus pecados, meu irmão. Tenho falado a vocês, quanto mais tempo se demora para lembrar o pecado, mais cheio de soberba você está. E já é um motivo de pedir perdão. Às vezes a pessoa fica assim, essa parte é difícil, pecado. Não consigo lembrar-me de algum pecado que eu tenho cometido. Afinal de contas, eu estou tão bem. É, Senhor, me perdoe porque... O senhor sabe. É, o senhor deve lembrar aí da sua agenda. Ah, pelo amor de Deus, gente. Você, olha, se você tá nisso, pelo amor de Deus. Se você tiver orando deitado, cai de cara no chão, pelo amor de Deus. Deus me dá convicção de pecado, me mostra onde é que eu tô errando. A gente não vai ficar preso lá nos erros da gente, não. Jesus pagou, amém, gente? A gente tá acima disso, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, amém? A gente tá livre. Mas a gente tá aqui ainda. É a teologia do já ainda não. Um dia eu vou dar uma escola bíblica sobre isso. Mas vamos lá. Então, adoração, confissão, ações de graças e agradecimento. Deus, obrigado. Primeiro você disse quem era Deus. Depois você disse quem era você. Aí depois você agradece, porque apesar de Deus ser quem é e você ser quem é, ele ainda é bondoso. Aí você vai agradecer. Meu filho, ó Deus, meu filho, obrigado, Senhor. Meu filho é uma bênção, Senhor. É bênção. Meu filho é bênção. Repreendo, em nome de Jesus, tudo quer dizer que meu filho é maldição. Não, é bênção. Meu filho é bênção, abençoa seu filho, abençoa seu marido. Papai, agradece. Obrigado pelo meu marido, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu marido. Obrigado, Deus. Ele vai agradecendo. Agradece, Senhor. Adoração, confissão, súplicas, que é o pedido. Aí vai pedir. Agora que você já sabe quem é Deus, quem é você, Acais, adoração, confissão, ação de graça, e agradeceu tudo, e agora pedir. Depois disso tudo, você vai pedir, já, o seu pedido já vai estar bem tão trabalhado, né? Você já vai estar tão moidinho, você vai dizer, oh Deus, primeira coisa, não me deixa pedir o que eu não preciso, que eu não vou saber lidar se eu ganhar, Senhor. Conserta a minha oração. Aí vai pedir. Oração. Então, a estrutura de oração, vamos providenciar isso aí, Davi. Esse adesivo fluorescente. É, botar no quarto, hein? Todo mundo colar no quarto, ó. Pá! Porque se apagar a luz e esquecer, vai lembrar. Aí vai orar. É boa ideia, não? Vamos distribuir. A gente faz bonitinho, a gente faz transparente, só com a letra no fluorescente, para não estragar a pintura, né? Que tem gente que é granfina, sofisticada e não vai atrapalhar. Então vamos lá, irmãos. Primeiro com Deus. Primeiro com Deus. Para dar certo em casa, primeiro com Deus. Primeiro com Deus. Tem mulher que o marido é tão crente que ela diz assim: não, meu marido segura as pontas aqui em casa, ele é sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdócio é universal. É universal. Seu marido pode ser pinga-fogo, pentecão, cheio do poder. Você tem que buscar o Senhor também. Amém, mulher? Amém. Agora, na verdade, eu falo isso para os homens, né? Porque geralmente é o homem que olha para a mulher e diz assim: não, minha mulher é mulher de Deus, minha mulher segura as pontas lá em casa. Isso, e irmãos, vou dizer uma coisa com muito temor a vocês, isso não vem do céu, não, irmãos. Isso não vem do céu, não. Diabo ama isso, sabia? Porque o papel de cabeça é do marido. Se a mulher está sendo cabeça em casa espiritualmente, não é o que a Bíblia ensina. Às vezes é uma necessidade circunstancial, mas não é o que a Bíblia ensina. Todos somos sacerdotes, homens e mulheres. A mulher também é sacerdotisa no lar, porque a Bíblia diz que o sacerdócio é universal. Agora o cabeça é o marido. Amém, irmãos e irmãs? Amém? Então, primeiro, relacionamento com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com o discipulador. Tem que ter um discipulador. Toda a igreja Vida Nova. Cada crente, um ministro. Cada crente, um discipulador. Cada crente, um discipulador. Cada casa, uma igreja. E a nossa igreja, uma casa. É meu sonho de igreja. E eu vou ver isso em nome de Jesus. Ou eu vejo isso, ou eu morro. Porque o sonho não é meu, o sonho da Bíblia. Eu só fiz fazer uma organizaçãozinha assim, pedagógica. Todo crente é um discipulador. E a pessoa, coisa linda, irmãos. A gente não vai contar o número de irmãos da Vida Nova porque não vai no culto domingo de noite. A gente vai contar pelo número de discipuladores. Porque quando você é discipulador de alguém, sua vida é muito mais regrada. Porque você tem temor. Ele diz, não, isso aqui eu não posso fazer porque isso aqui vai fazer mal a quem eu estou cuidando. É tremendo, irmãos. A gente nunca mais, olha, como uma igreja onde todos são discipulados, a gente não ceia do mesmo jeito. Por que a gente não ceia do mesmo jeito? Porque a gente tem uma noção de corpo. Na hora da ceia, examinemos uns aos outros. Aí a Bíblia diz assim, se examine na hora de ceiar, né? Aí, gente, o que é que a gente geralmente faz? Ai, cadê meus pecados, Senhor? Deus me perdoa pelos pecados. Hoje, não é só isso, não. A Bíblia diz que quem come e bebe indignamente é réu do corpo. Logo, eu entendo que a reflexão não é só sobre o seu pecado pessoal, mas seu pecado em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, irmão? Amém. Então, a gente começa a ter uma noção de corpo muito diferenciada. Então, o primeiro relacionamento é um relacionamento com Deus. Segundo, com o discipulador. Com a discipuladora. O discipulador, discipuladora, não é alguém que manda em você. Não é alguém que diz assim, trocou o carro e não me falou, hein? Vai ser disciplinado. Você está desobediente. Não, irmão, não existe isso, não. Viajou e não me disse? Você está pensando o quê, rapaz? Que você se governa? Ô, meu irmão, isso é opressão. Isso é opressão. Está fora da minha cobertura. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Irmãos, vamos voltar para a palavra, irmãos. Porque essas anomalias, fazem com que irmãos sérios que sabem que o discipulado é algo bíblico não implante suas igrejas. Porque ficar com tanto medo da anomalia que não faz o certo. Não, nós vamos cumprir o que a Bíblia ensina. É uma honra, é um serviço. Amém, irmãos? E aí, se a gente entender como é que a Bíblia faz, vamos fazer o seguinte, vamos lavar nossa mente pela própria palavra, vamos tirar os maus exemplos em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ter a nossa mente lavada pela palavra de Deus. Então, todos aqui tiveram experiências ruins em outros ambientes eclesiásticos, né, igrejais. Mas vamos construir a nossa realidade baseada na Bíblia, amém? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não vamos ficar aliciados pelos nossos traumas, não, senão a gente não cresce quando a igreja. A Bíblia diz que nós somos chamados para fazer discípulos. Discípulos. Né? Então, primeira coisa, olha, não tem como o casamento dar errado se você tem uma boa relação com Deus. Se você tem um discipulador ou discipuladora, para recorrer, irmão. Né? Por exemplo, uma mulher tem Angelex e Silvia. Aí tem um casal, aí tem aqui Jackson e Raquel. Aí tem Chateau e Edna. Aí eu digo assim, como é que o casamento deles pode ser o mesmo depois que eles começam a tratar questões do casamento das pessoas? Não tem mais como ser o mesmo. Até o jeito de discutirem um assunto vai ser com temor, porque sabe que, aí que vem a cobertura, que a vida que eles têm reflete na vida de quem eles cuidam. Isso é que é cobertura. É vocês cuidarem de você e não oprimirem os outros. Amém, gente? Agora imagine que sonho, não é utopia. É o que a Bíblia manda. E se a Bíblia manda, é verdade. Então, relacionamento com Deus. Alguém zelando por você, pessoalmente, alguém de confiança, alguém maduro, alguém que você pode abrir seu coração. Um homem discipulando um homem, uma mulher discipulando uma mulher. Então, primeiro, relacionamento com Deus. Depois, alguém que cuide de você pessoalmente. Olha, irmãos, existem problemas. Eu vejo isso no consultório, por exemplo. Muitos dos meus pacientes são cristãos. Então, às vezes chegam, sentam, e a pessoa já vem com planos de fazer anos de terapia, e às vezes faz duas sessões, e digo, pode, você tá bem, pode ir embora. Tá bem. Por que a pessoa às vezes precisa pagar, para receber um zelo, uma cobertura, um cuidado, porque não tinha no ambiente dela. Mas não vai ser assim com a gente, amém? Porque cada um vai saber a quem recorre. Cada um vai ser acompanhado, cada um vai ser cuidado. Então, a minha preocupação não vai ser arranjar um discipulador para mim. Mas a minha preocupação vai ser o contrário. Vai ser cuidar bem daqueles que Deus me chamou a cuidar. Então, relacionamento com Deus. Alguém me cobrindo, alguém cuidando de mim. Fazer parte do grupo pequeno. Como família. Irmãos, a gente tem que fazer o seguinte. Como é que a igreja funcionava e como é que a Bíblia ensina a funcionar? Que esse casal aqui... até marquei para comer um salmão na casa deles e não fui. Teve alguma emergência, alguma coisa, não foi? O que foi? Falei, não fui. Tô doido para ir lá ainda. E aí já pensou se o ambiente da casa deles vai ser muito mais espiritual quando for comum receber irmãos na casa deles? Você já pensou chegar, né? Aí vai chegar de surpresa aqui na sua casa, você tem que sair arrumando tudo, trocando o canal da televisão, fazendo isso aqui, não, esse quadro aqui que a mulher que saiu de fora, cobre, tira, não, isso aqui. Não, o bar, esconde, mano. Mas quando é comum os irmãos fazerem parte da sua casa, o ambiente fica mais espiritual. A Bíblia diz que de casa em casa, no partir do pão e nas refeições, ou seja, não era só na ceia, ele dá dois termos, partir do pão e refeições. Então a gente vai estar andando junto. Agora olha onde eu vou chegar. Pô, o pastor ia falar de casais. Olha onde eu vou chegar. Primeiro, relacionamento com Deus. Relacionamento com alguém que eu presto alguma conta. Não é prestar a conta que alguém manda em mim. Mas é alguém que eu respeito tanto que vai falar assim, Alex, como eu já fiz com o Alex? Como é que tá com Silvia? Ah, pastor, tá bem assim, tô tido tal dificuldade. Falou, meu irmão, sua esposa, tem que amar, tem que ser ela dela. Nisso e nisso, eu faço assim como a Bíblia ensina. Nisso e nisso, eu faço assim como a Bíblia ensina. Tem alguma tirania nisso? Tem um serviço de amor, gente? Então, eu me relaciono com Deus, eu tenho alguém para cuidar de mim. A minha casa, ela é a igreja. Né? E eu pego esse povo meu, minha família, e eu levo para a casa de outro irmão. Então, vai ter reunião na terça-feira na casa de Chateau, né? Eu pego a minha família e levo para a reunião. Isso é papel do homem. Nós queremos os resultados da igreja bíblica, mas não queremos as práticas da igreja bíblica. Comece a experimentar, viver o comportamento da igreja bíblica e nós vamos ver o resultado da igreja bíblica, irmãos. Por que haviam tantas curas? tantos sinais? Por que que havia tanta libertação? Por que é que eles, sem nenhum constrangimento, sob orientação de Deus, sem constrangimento, um casal saía de uma cidade com dois ou três e começava a igreja em outra cidade? Como é que funcionava isso? Por que uma sensação tão grande que servir a Deus é o maior plano da minha família, que eu vou com alegria servir a Deus em outro lugar? Mas sabe qual é o problema da família? Hoje é porque a gente prioriza os nossos planos pessoais. Qual é a prioridade? A gente tem um monte de prioridade tão fútil, gente. Tão boba. Né? Mas se a prioridade nossa for o reino de Deus, o que acontece? Olha aqui, eu vou dizer isso aqui. Eu estou chegando nos casais, hein? Quando a sua prioridade é o reino de Deus, você cuida do reino de Deus e Deus cuida do seu reino. Qual é o seu reino? A sua família. É, não é? Enquanto eu cuido da minha família, eu cuido da minha família. Mas quando eu cuido do reino de Deus, o Senhor cuida da minha família, me ensinando como zelar dela. Então, para um crente, eu estou pensando assim, num crente básico da Bíblia, um crente básico de Atos, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha relacionamento com alguém que cuidava dele, ele tinha relacionamento nas casas uns dos outros, e eles reuniam todos juntos. Aí a gente é tão bombardeado de princípio bíblico que a gente não consegue mais viver como via antes. Por quê? Porque a gente está cercado desse amor de Deus nos relacionamentos. Irmãos, relacionamentos sarados, maduros, eles contagiam a gente. Você encosta num casal maduro espiritualmente, né? Casal que se ama, que se respeita. Se eles perderem um tom com o outro, você até se assusta. Dizem, o que houve? Nunca vi vocês assim. Ah, me perdoe, a gente está com dificuldade, está com... É isso que Deus quer para nós, amém, irmãos? Pensando assim, né? Vamos adiante. Daqui a 20 minutos a gente termina. Pensando esse padrão de casal bíblico, onde a gente se submete a Deus e a partir daí a gente começa a viver aquilo que Deus tem para nós, a gente entende que nós amamos, na verdade, a pessoa com mais de um amor. Muitos casamentos, e aqui eu vou falar algo muito legal, muito simples, para você ficar pensando em casinho, fazer um grava com as mãos, para você ver como é que é você aí, sua esposa, sua futura esposa, como é que vocês agem. Como amamos? Olhem suas mãos, vamos aprender com elas que não amamos nosso cônjuge, que nós amamos nosso cônjuge de quatro formas. Mas qual deve ser a maior dessas formas? Já falei aqui para vocês sobre os quatro amores. Não sei quem lembra, quem lembra? O friozinho, hein, irmão, só dando um som, né? Vamos lá. Então vamos lá. Nós temos quatro amores que o ser humano ele vive. Né? Temos o estorjó, temos o ágape, temos o filéu e temos o eros. Né? Então são quatro amores. Olha para sua mão direita aí, todos. Olha para a esquerda, quem já é casado, né? Olha aí, quem não é ainda, olha aí pela fé, olha pela mão esquerda. Né? Vem uma aliança aí. Né? Vamos ver aí, olha só. Vamos pensar assim. Pensando que eu tinha que começar desse jeito, assim, gente, mais sustância, para a gente poder não ficar em assim, terapia de grupo, né? A gente tem que. Aqui a gente tá falando da palavra, amém, Patricão? Então, olha aí pra sua mão. Você tem quatro dedos, combinou? Opositores, né? E você tem o polegar, certo? Certo? Todo mundo tem quatro aí? Ó, conferindo. Vamos lá. Você é o polegar. Olha aí, você é o polegar. Tá vendo? Você é o polegar, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar nomes aos outros dedos, certo? E você depois que vai organizar eles aí, não vamos trocar os dedos de lugar, vamos trocar os nomes, tá? Vamos aí então dar nomes a esses outros quatro dedos, certo? Pra gente ver como é que a gente se relaciona com cada uma das partes. Vamos lá? Então, primeiro amor aqui, vamos falar do amor estorgê, que é o amor afeição. O amor automático, natural, de subsistência, de rotina, que faz ser suportável e produtivo estar em volta. É um amor típico de irmãos, por exemplo. É um irmão, é um amor automático. É um amor que tem que acontecer. É um amor que faz com que você consiga dar manutenção ao relacionamento. E esse amor, ele também está presente na nossa relação. Quer ver? Vejamos. Por exemplo, embora existam os outros amores, né? Tem algumas coisas que são do dia a dia do relacionamento. Não é verdade? Tem muitas. Olha, eu costumo dizer, quando eu atendo maridos, né? Geralmente isso é uma queixa de maridos, né? Assim, a vida sexual lá em casa tá pior do que, sei lá, eles comparam com mil coisas, né? E aí eu entro com todos esses princípios que eu falei pra vocês, que a vida sexual é um reflexo de todo um combinado de afeição e de realização das duas partes, né? Também tem queixa de mulheres, às vezes, dizem assim, olha, meu marido parece que me esqueceu, o que é que tá acontecendo? E aí a gente trata essas coisas na palavra, é terapia também. Mas vamos lá. Eu digo a quem me reclama disso, que eu digo, olha, peraí. Talvez você esteja preferindo, priorizando o relacionamento Eros, quando na verdade a maior parte do tempo que você passa com o seu cônjuge é um relacionamento esterjon, um relacionamento quase que de irmãos. É verdade ou não é, irmãos? Não é? Olha, que isso é pra nós. Vamos a gente fazer uma coisa, uma questão matemática. A gente ia ver que a intimidade física, ela existe. E por mais que os casais, alguns tenham mais a prática, outros tenham menos, né? Mas é uma menor parte do relacionamento. Amém ou não, gente? É verdade ou não é? Não é verdade? É a menor parte na prática. Né? Embora possa ter grande importância, e tem mesmo, mas não é a maior parte do tempo. E às vezes a gente não se atenta para esse amor. Então a gente aqui se relaciona com essas quatro formas de amor, e essa estorgem é uma forma de amor de dia a dia. Se você lê o profeta Isaías, ele diz que o Senhor nos faz correr, nos faz voar como águias, nos faz correr e nos faz caminhar. É interessante porque geralmente a gradação na literatura hebraica é e ascensão. Deveria ser, ele falar assim, a gente anda, corre e voa. Mas o que o profeta diz é que a gente voa, corre e anda. Por quê, irmãos? A maioria do tempo não é voando, não. Nem correndo, a maioria do tempo é caminhando. Você sabia que muitos casais, eles divorciam só porque não estão suportando a rotina. Não consegue lidar com a rotina, porque o mundo, ele não admite a rotina. Interessante, estava conversando, minha mulher estava falando comigo outro dia, disse assim, ó, lembra como eram as novelas antigamente? Tinha um diálogo mais longo, as cenas eram maiores, não é? Era um negócio assim, chama Ana Raiz e Trovão. Quem lembra de Ana Raiz e Trovão? Você não era crente ainda, assistia aqui. Eram cenas, olha, a câmera ficava assim, Ana Raiz, ela ficava com aquele olhar de onça, ela ficava um tempão, aí ela falava alguma coisa. Os filmes antigamente eram. Você pega O Vento Levou pra assistir, Ben-Hur, que é um clássico fantástico que eu tenho aí. As cenas demoravam! Só que a cultura hoje é cada vez mais miojo, mais Nescafé, mais leite ninho, o negócio é mais rápido. Olha onde eu quero chegar. Tá insuportável a rotina, gente. As pessoas não conseguem mais ter rotina. Tá tudo muito igual. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Em nome de Jesus, se abra pra rotina. Amém, gente? Rotina é bênção, irmãos. Olha, eu atendo tanta gente, olha, que diz assim pra mim, pacientes com transtornos psíquicos mais graves, eu sinto tanta dor quando eles olham pra mim e falam assim, doutor, o meu sonho era ser normal. O meu sonho era ter uma vida normal. Gente, isso quebra meu coração. A pessoa veio pra mim e falou assim, eu só queria ser normal, só queria ter uma rotina. Às vezes a gente não dá valor que tem, irmãos. Rotina é bênção, irmãos. Acordar, trabalhar, é bênção, irmão. É bênção demais. Eu vi essa semana na rua, uma família na rua, e não eram drogados, não era. Eles foram desempregados, não tinham parentes, não tinham como pagar aluguel, foram despejados, estão com o filho na rua. A gente olha para alguém na rua e pensa assim, né? Aí, ó, isso aqui é droga leva. Mas no caso deles, ele teve corda na empresa, e não sei exatamente a história, foi algo assim, não tinham parentes, e acabaram na rua com a criancinha, o dono do imóvel não quer saber, não. Estão na rua. Tudo que eles querem é uma casa para acordar, ter que varrer, ter que cozinhar. Vocês entenderam? Diga amém. Às vezes a gente não dá valor à rotina, que é de Deus também, gente. O diabo diz assim, vai ficar nesse feijão com arroz a vida toda? Repreendido em nome de Jesus. Não é? Tem rotina que é bênção, irmãos. Amém ou não? Então, comece, aprenda a se relacionar com o cônjuge também com a rotina. Se é de Deus ou não é, amém ou não? Mas vamos lá que o tempo está acabando. Segundo, né, tem amor filéu. É um amor de amizade, de escolha, afeição de escolher ser fiel, afeição por identidade. Tem coisa parecida em seu cônjuge com você. Pelo amor de Deus. Às vezes não são muitas, mas tem. Senão você não estava com ele ou com ela, viu não, gente? É? Tem gente que diz assim, casei porque era o meu oposto para me completar. Davi, meu filho, não faça isso. Viu? Eis que eu lhe dou essa revelação. Não é? Não é assim não, gente. Tem que ter afeição. Por mais que a gente esteja coisas que nós nos completamos, na verdade, a diferença do outro deve promover um crescimento. Eu pego que o outro é diferente e aprendo com ele. Às vezes a gente usa o outro de bengala. Não, ele é tão firme que eu não preciso ser firme e se apoia nele. Você continua aleijado? Não, irmãos. Aprenda aí em nome de Jesus. Amém ou não? Ah, não preciso ser organizado, não. Minha mulher é organizada. Aí chega, larga uma mesmo lado, larga a cueca pro outro. Essa é feia, viu, gente? Tem mulher que não liga. Tem mulher que é tão espiritual. Tão cheia, na lava cheia, que aguenta. Mas, meu irmão, a mulher ir no banheiro, velho, e chegar lá, tá tudo assim, ó, colorido. Branco e amarelo. Peraí, gente, pelo amor de Deus. Não precisa. Faça como eu. Eu digo, eu sou preguiçoso, irmão. Olha, eu sou preguiçoso. E quando eu digo que eu sou preguiçoso, mas eu trabalho. Eu acordo 6 horas da manhã pra trabalhar. Mas eu essencialmente sou preguiçoso. Eu estou vencendo a minha preguiça. Ai, mas eu sou tão preguiçoso que eu vou fazer xixi sentado. Porque é um tempo que eu passo sentado. Aí sento e é bom que não suja nada. Entendeu, irmão? Não. Se tem algum problema, você senta, meu velho. Não tem, não tem câmera no banheiro, não. Ninguém vai ver, não. Senta lá, faz o que tiver que fazer. Vai, levanta também, pronto. Mas tem homem que diz, minha mulher não liga. Liga. Não liga o quê, rapaz? Liga sim. A gente tem que consertar isso, irmãos. Né? Pé para um lado, tênis para o outro, chulé, homem com chulé. Tem uma coisa que chama tênis pé baruel. Benção, benção. Ó, foi uma família abençoada que inventou isso, rapaz. E agora tem até um spray chique. Esse é quarto, pulveriza. A mulher reclama, você... Não tem chulé. E aí, olha que coisa linda, é lá. Tem alguns detalhes que a gente, às vezes, tem que ter cuidado. Tem coisas que irritam a mulher. E a gente faz, às vezes, muitas vezes. Muitas vezes. Isso cansa, machuca. Ela se sente mal amada. Tem coisa que o homem morre quando a mulher faz. Morre, morre, morre. Totalmente morre. Tem coisa que vocês... Eu acho que vocês não fazem para irritar a gente de propósito. Embora irritem a gente também. Né? Tem coisas que irritam a gente profundamente. Né? A mulher corrige o marido na frente de alguém. Mata logo. Ela tem uma veia que chama jugular, enfia a faca aqui e pronto, resolveu. Né? Ela tem uma lâmpada queimada, chega na frente de um cara assim que ele admira, tipo o Chateau assim que eu... Aí a mulher fala assim, meu bem, a lâmpada tá queimada, Chateau dá uma força aí. Ah, morre, morreu. Pronto. Descredibilizou o cara totalmente. Ó, tudo que descredibiliza o homem na frente de outro homem, não faça, por favor, porque mata o cara, mata. E tem outras coisas que outro dia eu falo mais, que o tempo tá adiante. Mas assim, a gente tem que amadurecer, irmãos. Né? Tem que amadurecer. A gente tem que gostar do outro por opção de relacionamento. Relacionamento. Então, você ama o Sterjon, o dia a dia, a rotina, amém ou não? Amém. Você ama também o Filéu, você ama um amigo, você tem um amigo do seu lado. Quem é o seu melhor amigo? Quem é o seu melhor amigo, Silvia e Edna? Hein, Silvia e Edna? Quem são os seus melhores amigos? Podem ir, meu irmão. Servir que vocês já estão bem. Gente, olha, eu vou dizer pra você. O seu melhor amigo tem que ser a sua esposa. Porque, sabe por que eu disse assim, melhor amigo? Porque, às vezes, o cara tem um amigo que é mais amigo do que amigo da esposa. Falou que não sou eu, não. É Deus. Ah, só uma surra de Deus essa moça, né? Você vê? O seu melhor amigo tem que ser o seu cônjuge. Tem que ser o seu cônjuge. Né? Tem que ser o seu cônjuge. Né? Claro que o Dani falou. Hã? O importante é você falar isso. A mulher geralmente diz isso com todas as letras. Né? Primeiro os meus filhos, porque são a minha carne. A minha mãe, já ouvi tanta mulher falar isso. Primeiro meus filhos, depois minha mãe, depois você. Espiritualmente, no mundo espiritual, é a mesma coisa de dizer assim, vamos marcar nosso divórcio? A gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente lança, irmãos. Tem que ter cuidado, não. Casou-se, botou aliança, a pessoa principal da sua vida é o seu cônjuge. Você escolheu isso. Ninguém que casou com espigada no pescoço. Filho é depois. E vai embora, meu irmão, e vai embora. Olha, tem família que diz claramente, nós amamos primeiro os nossos filhos, depois um ao outro. Espiritualmente, a mesma coisa, eles dizem assim, vamos marcar o nosso divórcio? Né? Então, primeiro, o Sterjão, você tem alguém aí de rotina, alguém aí para você caminhar junto, para você vencer a rotina em nome de Jesus, junto com a pessoa e não contra a pessoa. O homofileu há uma escolha, você escolhe ser amigo e deve ser o seu melhor amigo, o seu cônjuge. Se não é, busque que seja. Comece a se abrir seu coração. Né? Como é que se cresce em um relacionamento? Comece a falar dos seus sonhos, falar das suas alegrias, falar das suas dificuldades, vai desenvolvendo esse relacionamento. Amém? Penúltimo, o Eros, o amor de afeição de dar e receber prazer físico, químico, intenções e ações. É passional, mas é também vivificante. O amor Eros, ele tem que ser ressuscitado, viu, irmãos e irmãs? E aqui fica a mensagem para as irmãs, que às vezes, né, poupam os maridos do amor Eros para lhe dar uma lição. Irmãs, não é um caminho sábio esse. Primeiro, porque você também se priva. A mulher tem que entender isso. Quando ela quer dar uma lição ao marido, não é? com a leve dor de cabeça, que às vezes acontece, nós devemos respeitar, viu, gente? A mulher às vezes está indisposta. Né? A mulher é como a gente concluiu aqui em outro encontro. O homem é fogo, não é nem fogo a gás, é micro-ondas, certo? Botão. A mulher é fogo a lenha. Tem todo um tempo, é químico, é emocional. Mas a mulher não é sábia quando ela sistematicamente pune o marido, privando ele da intimidade. O apóstolo Paulo diz que não se deve privar da intimidade, porque nós não somos donos do nosso corpo. A não ser por jejum, em mútuo consentimento e por pouco tempo. Quem falou sou eu? Não é a Bíblia. Amém ou não, irmãos? Então, irmãs e irmãos, e tem homem que faz isso também, viu? Tem homem que faz isso também. Mas é também algo que a gente relaciona no outro. Então, você vai sair daqui, irmãos, e de vez em quando você vai dar uma olhada na sua mão e falar, deixa eu conferir se eu estou cuidando direito do meu cônjuge. Então, é o estorgem, que é o amor, disciplina, é o amor... rotina, que também é necessário. Ter alguém do lado é formidável, irmão. Já precisa ter um câncer sozinho? Cultive isso, porque se um dia você tiver um câncer, você vai ter alguém do seu lado para aguentar a sua chatice, seu odor. Tem gente que faz tratamento de câncer, que pode usar nem desodorante. Por causa da imunidade baixíssima. Perde o cabelo, a pele fica opaca. Sexo? Um ano sem. Se você não souber lidar com a rotina, em amor, como é que você vai aguentar? Mas quando você... exercita isso, a pessoa vai retribuir isso com muita alegria, amém ou não? Então tem o estejão, tem o amor filéu, seja amigo do seu cônjuge, tem o amor Eros, tem que dar uma aquecida nisso aí, irmãos. Né? Tem que dar uma aquecida. Às vezes a gente, o homem às vezes reclama do desempenho da esposa, mas não cuida das outras áreas dela. Né? A gente tem que aquecer nisso, eu vou falar disso mais acuradamente depois, com mais tempo, tá? E por último, pra gente terminar aqui, o amor ágape, que é o amor mais importante. Maior e mais poderoso de todos. Amor, não pelo, amo não pelo que o outro merece, mas pelo que o outro precisa. Esse é o maior dos amores. Com esse amor, você desenvolve os outros. Se você tem amor ágape pelo seu cônjuge, todos os outros são desenvolvidos. Desenvolvidos. O amor ágape, que é esse amor que a Bíblia diz, vamos voltar ao texto aqui inicial, esse amor que a Bíblia diz assim, ó, amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Esse amor só procede de Deus. Os casais no mundo, eles não têm esse amor ágape de Deus. Eles têm os outros. E convivem bem. Porque a sociedade investiu muito nesse amor de ter João, nesse amor de estar do lado, ao ponto de, às vezes, só se traírem e estar do lado um do outro. Por causa dos filhos. É bonita a iniciativa, mas deve ser muito difícil, né? Mas no reino de Deus a gente tem o amor que vem de Deus. E com esse amor que vem de Deus, que é amar o outro não pelo que ele merece, mas pelo que ele precisa. Aí a gente consegue desenvolver os outros amores. Amém ou não, gente? Amém. Então, pra gente terminar, vou ler só algumas frases que eu anotei aqui, que eu acho que vão abençoar a gente. O amor de doação, de investimento, de obstinação, escolha, que transcende os motivos e recompensas, a não ser ver o bem do outro. Aí você diz assim, não, mas aí é bom na teoria, né? Na prática, um negócio não é bem assim. Se for humanamente falando, não consegue. Esse amor é só para aqueles que amam a Deus. Aqueles que nasceram de Deus. Só quem nasceu de Deus consegue viver esse amor. Não é aquele amor de Romeu e Julieta. Aquilo não era amor. Ágape nunca. Ah, mas um morreu pelo outro? Isso não é virtuoso, é vicioso. Cometer um suicídio pelo outro? O amor, ágape, é o amor que mira o outro não para acertar o próprio objetivo, mas para satisfazer e deixar o outro feliz. Amém? É um comportamento de dar, mesmo recebendo aquém do desejado. Nós costumamos, nós aprendemos que nós devemos amar, né? Nós devemos amar quando nós recebemos o que nós esperamos do outro. É um amor pago. Esse não é um amor que vem de Deus. E para terminar, irmãos, uma coisa para vocês. Vamos ficar em pé para a gente orar, terminando. O amor que vem de Deus, ele vem de Deus. Não adianta a gente tentar desenvolver isso aqui sem a gente ter um relacionamento pessoal com Deus, sem a gente ter alguém ajudando a gente, se a gente está perto da igreja, porque o Senhor também aquece-nos junto com o amor dos irmãos. Amém, gente? Vamos orar. Eu queria que você orasse comigo. Vou fazer uma oração breve. Eu queria que você repetisse comigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque a fonte do amor está aberta para mim. Preciso beber dessa fonte para ela jorrar de dentro de mim. Esse amor que eu devo ter para dar. E os outros todos conquistarei. Eu consagro a minha família ao Senhor. E eu te agradeço pelo teu ensino. Que eu tenha do Senhor o compromisso de pôr em prática a tua palavra. Não ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Pois assim, tudo em minha vida será bem sucedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Dei 5 abraços, pelo menos. E vamos ali. Vamos orar logo pelo alimento? Ó, Senhor, obrigado pelo alimento. Abençoamos em nome de Jesus.